reportando pessoas a bordo. Gilete Tango, reporte pronto para a descida. Guapa. No meu pé. Sente vitrine de Gilete, ingresse no corredor Caixa Pregos. Tá ingressando, Gilete. Localizador da 3174. 3174, complete final do procedimento da ILS Yankee, chame torre no 8.3. 23, boa. Controle 3834 atingindo 3000 pés. 3834, desça para 2000 pés, altímetro 10012. 2000, 10012, 3834. Torre, nós, informe checado, TAM 3174. Ok, tá visual, baixado travado, TAM 3174. Tento pouso autorizado, cabeceira 28, TAM 3174. Teve pouso, confirme a pista opera em toda extensão? Toda extensão, afirmo. Muito obrigado. Trem de Gilete, frequência livre para coordenação. Gilete, vamos aqui até o Salão da Barra. Uma interferência muito grande de uma rádio na sua frequência, ok? Gente, o vitrine de Gilete. Duas a bordo, para acionar no 283. Afirmativo, Charlie Tango Alfa, só confirmando 38. Não. 9. 09. Vai chamar 183. Obrigado, boa tarde. Tu reduz a velocidade para 2109. Já está reduzindo para 219, voo 754. Impressionar, reporte táxi, Charlie Tango Alfa. Chamarei para o táxi, pegou. Pegou Alfa. No 754, desça para 3000 pés. Altímetro 1012. Para 3000 com 1012, igual 7. No 754, curva à esquerda pro a 0110, limite a radial 1000 de Salvador. Ok, esquerda 0110, limitado pela 100 de Salvador, igual 754. Solo Salvador, 4061, temos 106 a bordo, 1106, com fins 4 horas e 40, estamos pronto para o táxi. Azul 4061, no táxi via Juliette, Alfa, Golf, Torre no 8, sinal 3, o ajuste no 0, no 2, bom voo. Táxi livre, via Juliette, Alfa, Golf, 183 e a Torre, 4061, obrigado, bom final de noite. Obrigado. Tá na facial, vou lá, Serra. Juliette Serra Tango, vou na proa de Paripe. Não pode. Serra Tango. Serra Tango, desça para nível 025. 025, Serra Tango. Sol 1219. 219, boa. Boa. Você, a informação é para o TAM 3566, senhor? 3566, desça para 3000 pés, altímetro no 012. 3000 pés com 10112, TAM 3566. Estabilizou 3834. 3, boa tarde, prossiga. 4 na escuta. Fala, táxi. Autorizado, reporte para ingresso, Quebec Serra. O 3174, Cifra Pista, bom dia. Chame só, Leão, no 219. Perdão. Torre Salvador, boa tarde, 3234, aproximação final, baixada e checada. Boa, tem pouso autorizado na 28, 240 graus, 1 dúzia nós, TAM 3834. Sente pouso autorizado, TAM 3834. O Charlie Tango Alfa está acionado para o táxi, tem 9 POV, está de frente ao Jardim da Estado. Está autorizado o início de táxi, reporte para cruzamento da pista, Charlie Tango Alfa. Trabalhe para o cruzamento da onda 7, Tango Alfa. Autorizado, ingresso repartilhado, pronto, cabeceira, 17 kg, Quebec Serra. Utilizado no localizador, 1754 da Gol. Redução de velocidade a critério, azul 4082. Obrigado. Pouso 754, chame torre, no 8 decimal 3. 83. 56, desça para 2000 pés, altímetro 1012, reporte estabilizado no curso localizador. Olha para 2000 pés, vai reportar estabilizado com o localizador da 356. Charlie Tango Alfa autorizado, cruzamento da pista. Cruzamento da pista, Quebec, Mike Lima. Reporte para ingresso da Patiuno, o Charlie Tango Alfa. Pelo cruzamento da pista, Quebec, Mike Lima, chamada para ingresso da Patiuno. Torre Salvador, bom dia, boa tarde, voo 754, estabilizado no ILS, sem baixada e travada. Bom dia, continue a aproximação, aguarde pista livre, 250 graus, 1 dúzia nós. Ok, aguardando pista livre, 1754. Quebec Serra, tá pronto? Autorizado, 250 graus, 1 dúzia nós, cabeceira no 7. TAM 3834, solo aos 38, libere pista, próxima à sua esquerda, chame solo em 1209. Esquerda após 219, 3834 da TAM. Papa Tango Gilex Serra Tango, desça para no 1500 pés, altímetro no 02, reposta ingressando no corredor Interlagos. Certo, tá cruzado 5B. 5,66, completo final do procedimento ILS Yankee, reduza para a velocidade de aproximação, chame torre no 8 decimal 3. Torre 1823, tá 3,566. Bom dia, bola tranquila, como é que é? Passe agora ao solo em 1209, Charlie Tango Alfa. Tango Alfa. Bola da 7, saída, gole. 1. Charlie Tango Alfa, autorizado o ingresso no pátio 1, via Juliette, Alfa, quando na Golf, torre no 8, decimal 3. Bom voo e o ajuste no 012. Juliette, Alfa, Golf 183, 10012, Tango Alfa. TAM 3834, mantenha a posição no pátio 3. Mantenha a posição, TAM 3834. 1924. Azul 4082, desça para 2000 pés, altímetro no 014, reporte estabilizado no curso localizador. 2000, reporte estabilizado, 4082. 1924, não recebi a última mensagem. Verdade. 934, informe a última mensagem. Alguma velocidade recomendada para o gol 1924? Mantenha presente. Gente, manterá. Aguarda a saída da aeronave da Webjet, que já está ocupando o gate. 3834. Quebec Serra, o controle? 0145, salado. Prossiga, guardião 02. Seu solo foi os 41. Libere agora e chame solo em 1219 para instruções de táxi. Gol 1754. Liberou, vai chamar o solo 219, gol 1754. 2 Salvador, gol azul 4061 no final na ponte de espera da 284. Mantenha o ponto de espera azul 4061. Manterá ligado. Tango Alfa, mantenha a posição antes daquilo. Salve, gol 754, liberou. Gol no 754, mantenha a posição. Mantém, 754. Charlie, Tango Alfa, está autorizado a prosseguir no táxi. Ciente, Tango Alfa, observando o tráfego. Webman 741, autorizado para o pushback, acionamento, chame táxi. Chama na táxi, 741, autorizado. Charlie, Tango Alfa, informa que vai manter a proa até 2000 pés, após curva esquerda na gole. É Val, Sagaz. Vai manter a proa, 2000 pés, é gole, táxi. Sagado. Quebec Serra, contato radar da decolagem. Suba para nível 040, saída gole. 040 gole, aquele Quebec Serra. Na entrada do Pátio 1. Afirmo, 3234. Gente, obrigado. Gol no 754, autorizado ingresso na Alfa, Kilo, Pátio 3, aguardando no Pátio 3 para ingresso no Pátio 1. Alfa, Kilo, Pátio 3, aguarda no Pátio 3 para ingresso no 1, 754. Gol no 754, correção. Está autorizado a seguir via Alfa, Juliette, Gate 08. Alfa, Juliette, Gate 08, 754. São 3566, solo aos 44, libere à esquerda. Chame solo 1219 para instruções de táxi 3566. Solo 1219, são 3566, vou voltar. O azul 4061 na linha, mantém cabeceira 28. A linha mantém 28, 4061. Pois curva esquerda e faz a saída normal, gole e a balsa de 300, 7x, 4x. Paulo Salvador, é o Tan 3566, tá livrando da esposa. Tan 3566, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, reposte para ingresso no Pátio 1. Alfa, Kilo, Pátio 3. Contratar ingresso no Pátio 1 também. Gol no 754, tem condições de ingressar naquilo à esquerda? Afirmo, está ingressando naquilo, ou no 754. Afirmativo, ingresso naquilo, Pátio 3, vai reportar para ingresso no Pátio 1. Gente, é no 754. Solo, TAN 3173. TAN 3173, prossiga. Tem a saída prevista para Guarulhos, por gentileza? Gole é Val Sagaz. Obrigado. Muito bom dia, gol 1600 com a Yankee. 00, acione identificação, autorizado chegada a CARI, desça para nível 050. Para os 50 na chegada a CARI, gol 1600. Está o vento é de 240 com uma dúzia nós. Paciente, a Filipe Amaral, azul 4082. Torre, boa tarde, é o Tango Alfa novamente, ponto de espera, está pronto. Paciente, mantém o ponto de espera, Charlie Tango Alfa. A manter o ponto de espera, da 28, Charlie Tango Alfa. A gente está pretendendo sair um pouquinho. aviões. Cliente, eu ainda não tenho plano de sistema, chame mais próximo, por gentileza, às 15, quais são, 16, 18? Afirmativo. Não, mas a hora que você não tiver aí, passa pra gente, a gente fica na escuta aqui. Tem a nossa saída prevista? Afirmativo, é Aron Gebit. Aron? Quais são, Aron Frote. Aron Frote, obrigado. Fortaleza, não é isso? Isso. Fala, direto 741, pronto para o táxi, POB 140, autonomia 1340, alterna Galeão. Passado o vento? O vento de 230 com uma dúzia nós. Tá. Índia Alfa na Taxiway Golf, chama a torre 183, 112 no ajuste, obrigado, é uma boa tarde. Decolagem, suba para nível 340, sai da Golem. É, nos pediram para manter a reta aí até 4.000, continua isso, hein? Controle o circo, back-up, solicita a cena aberta, para o 045. 6 quilos, Quebec Serra, plano modificado aos 47, autorizado nível 045 e direto Barra Grande. Direto Barra Grande, 045, circo, Quebec Serra. Conta 3566, assim que eu vou andar. É, foi solicitação da torre, né? Manter a proa até 4.000, é isso, né? Nível 4061, após o nível 040, autorizado, sai da Golem. 040, guarde, obrigado. Serra Tango, execute 1360 pela esquerda, cruze reinterceptando a final da 7, Juliette Serra Tango. Vai. Vou coordenar aqui com a Inferno. Uma 26, está 68 milhas nordeste de Salvador, mantém nível 090, chama em controle Aracaju 120.3. Serviço radar terminado. 30 nível, operui 58. Decolada 28, mantenha a proa até 2.000 pés após curva direita na saída Aron, transição Melim. O transponder 5501 e o controle 119.8. Autorizado para Recife, nível 330, via Prisco 58, decola da pista 28, mantém a proa até 2.000 pés, após curva direita, saída Aron, transição Melim, transponder 5501, controle em 119.8, 8001. 8001, correto, chame pronto para puxa acionamento. Tamará 8001. Falou, 3834. No 600, desce para nível 040. Para o 40, gol 600. É ciente, é, foi aqui pelo meu sistema, foi autorizado o gate 04. Bom, vamos tentar ajustar aqui. 3834, só informo que tem a aeronave da companhia retaguarda. 3834. Fala, azul 4082, de voo a 28, continue. Azul 4082, táxi via Kilo, pátio 3, aguardando no pátio 3 para ingresso. 21, pátio 3, aguardando para o pátio 3 para ingresso, azul 4082. Tanto. Ô, Solo. Tá 3834, novo gate, 01 para o pátio. Colega no 1 e a gente vai para o 4, então. 1 Salvador, boa tarde, objeto 6741 do ponto de espera da 28. Mantenha o ponto de espera 6741. Mantém. 3660, informe indicada. 230. Cadê LS para o voo 924? 3660, reduza para 2009. Redução 2009. 3660. Controle voo 924, autorizado LS. Autorizado, voo 924, reporte estabilizado no curso localizador. Tomarão 924. Colagem da 28, 250 graus, 129. Iniciando, Charlie Tango Alfa. Juliette Serra Tango, solo aos 5-1, reporte pista livre. 4-0-8-2. No 924, informo que operação instrumento teto 1 no meu pés, visibilidade 4 mil metros, câmbio. Gente, igual 924. 8-7-6-7-4. Caso 4061, chame centro 1-28-8, alterna 1-26-4. 288-264, tá? Passando 70 para 150, vamos lá, patrão. Nono 941, confirme. Tá passando nível 170 para 150, vamos no 941. Nono 941, autorizado, chegada a CARI, desça para nível 050. E aí, ao 050 na CARI, vamos lá, patrão. E o controle 119.8. Positivo, Webjet 67, 2-1 autorizado, 3-1-0, Fortaleza, pelo uniforme Zulu 9. Decolador 18, mantém a proa até 2000. Aí, curva direita, proa na saída Aron, transição Frote. 5505 ao transponder 19-8, é o controle 7-2-1. Web 67-2-1 autorizado, chame táxi. Chama não. Correção, cotejamento correto, chame para acionamento. Obrigado. 3660. Estabilizado LS, igual 924. 924, chame torre no 8-3. Veja 3. Doutor Salvador, muito boa tarde. Voo 1697, cruza o 180. Informação ISO. 3660, reduza para velocidade de aproximação. Salvador é o Papa Romeo Charlie Tango Alpha. 3660, copiou o controle. Confirme para o 3660, foi cortado. 3660, reduza para velocidade de aproximação. Reduzindo, 3660. Informei o Charlie Tango Alpha, contato radar da decolagem, suba para nível 430, saída Gole. 430, saída Gole, Tango Alpha. Voo 600, desça para 3000 pés, altímetro 10 no 2, reduza para 200 nós. Reduzindo para 200 nós, com 1012 para 3000, voo 600. Observador, boa tarde, voo 1697, centro de informação Yankee, cruza 160. Voo 697, acione identificação, autorizado chegada de pit, desça para nível 070. Chegada de pit, 070, acione aí. Eu 6741, tem que me curvar à direita para evitar formações aqui, sem comida, ok? Afirmativo. Decolado ao 55, transfere agora o controle em 119.8, uma boa tarde. Confirma o tráfego? Do desvio, o MS 6741. Controle, eu vou no 328, centro da informação. 3660, reduza para velocidade de aproximação, chame torre no 8-3. Tá reduzido, 283. No 328, acione identificação, autorizado a chegada CARI, desça para nível 060. semáforo no 322, tem que ser cortado. Autorizado chegada Cari, desça para nível 060, gol no 328. Autorizado a chegada Cari, descendo para 060 no 328. Pode curvar à esquerda, 674. Sente. No 600, desceu para 2000 pés, altímetro no 02, reporte estabilizado no curso localizador, autorizado ILS Yankee. Positivo para 2012, informar estabilizado no localizador, gol 1600. Quatro, desça para 3000 pés, altímetro 1 no 0 no 2. 3000 no 0 no 2, gol 941. Conforme o Charlie tem igual, puxame centro Recife, ano 28.8, alternando 26.4. 288-1264, obrigado. 219 para o táxi. Esquerda 219 para o táxi, com 924. São 3660, tem pouso autorizado, pista 28, vento de 100, confirmando 250 com uma 219. Vive pouso na 28. 3660. Pátio no gol 924. T97 forma indicada. Indicada de 249. 2409. Gente. Reduza para 220 nós, gol no 697. 220, filho. No 328, informa indicada. 280. Reduza para 220 nós para sequenciamento, gol no 328. 220, gol no 328. Estabilizado no localizador, gol 1600. 1600, complete final do procedimento LSN, que torre no 8.3. 8.3, obrigado, bom domingo. Time 741, voe na proa de Judas. Chame centro Recife, ano 28.8, alterno no 26.4. 8.674, firmo. 600, tá 3 milhas do externo, ainda com 3 em cima. 600, continua a aproximação, informa com a pista à vista, o vento de 240, uma 12 nós. 240 com uma 12, informaremos a vista, no gol 600. Cam 3660, solo às 16 horas, libera a direita, solo 219. 219. Firmando a esquerda. A esquerda. Esquerda pro A2, 20, limite a radial 1 no 00 de Salvador. Esquerda 220,